nas mãos, bola nos pés. Banzo ou não, diz quem tu és. Arranha céus ou igarapés. Força de bateria, nota 10. Ao olho alheio vi um trem sem freio, tio. É um coração cheio, o estômago vazio. É a bunda da mulata ou é moleque de fuzil. Paixões e contradições mil. Sob o Cristo do Rio, riso efêmero. Qual tua cor? Qual o teu gênero? Se descer sem sambar, eles tremerão. Com roteiro de inspirar James Cameron. Terra de Vera Cruz, luz, berço da vida. Dos vilão que é do bem, dos heróis genocida. Sonho de paz, outros carnavais. Sou um povo que tem como seu maior bem. Grita gol. Grita gol. Grita gol. Grita gol. Doiapoque ao Chuí, é isso que eu sou. Mistura de tupi com sangue de nago. Herdeiros de zumbi, batuque de tambo. Brasil é isso aí, em todo canto. Doiapoque ao Chuí, é isso que eu sou. Mistura de tupi com sangue de nago. Herdeiros de zumbi, batuque de tambo. Brasil é isso aí, em todo canto. Por onde for, por onde for. Por onde for, por onde resta pra nós, forca ou amor, força de um tambor, de pele ou de chumbo, seja como for, livre ou no jumbo, raiz fica no riso dos pobres da cidade mais rica. Eu vou pintar o rosto e a rua, igual criança, por acatar a única esperança. Alegria na fita, impasse, batuque na marmita, apatia na face. Vem ver onde o samba nasce, ladeira, tender. O segredo da capoeira, na luta e na dança. Truta a cada round, nocautes e nocautes nossos, que a TV não aplaude. Somos reis underground, matéria-prima, macunaíma. No peito da América Latina, high-tech de terreiro. O sonho de Darcy Ribeiro, dorme em cada brasileiro.